fazer sem maldade. Quando dormi, eu estava assim, preso no seu laço. Me perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer essa emoção. De uma vez, vem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some. Te fiz mulher, vai ser sempre seu homem. Te fiz mulher, vai ser sempre seu homem. Te fiz mulher, vai ser sempre seu homem. Quem gostou da um grito aí? Será o Mike Tyson?